estação solar. Se eu estou aqui é por acaso e pra te ver passar. Céu azul, a cor de meio-dia, a hora é de sair. Se eu estou em sua companhia, é pra me distrair. Vou caminhando pela estrada, eu peço para o coração chegar. Não tenho mais a hora errada, nem sei onde vai dar. Caminhando pela estrada.